Thank you. Nada para todos vocês. E nem toda essa grana para estar chamando para mais bacana, para mais o chão, para mais o chão. Ai, meu pai chamou. E a gente acabou de saber.